boba daí. Tira, tira essa mão boba daí. Essa mão é muito abusada, ordinária, tá danada, querendo se divertir. Mata.